mais um carnaval, de facto, no agrupamento de escolas e um carnaval, julgo eu, com muita qualidade. As turmas trabalharam estes temas, ou o grande tema que depois cada uma trabalhou parcelarmente, com muita imaginação e com muita criatividade. Olha, ainda agora estou aqui a ver uns queijos da festa do queijo a passar à minha frente. E, portanto, toda esta diversidade acho que traduz muito bem o tema que escolhemos para este ano, para o Carnaval. Isso é uma iniciativa que mobiliza muita gente, 1.400 pessoas, é de uma grandeza enorme. Há poucos eventos em nível do hospital que juntem 1.400 pessoas assim em simultâneo. Isto implica uma grande logística, nomeadamente nos transportes, e aqui aproveito para agradecer sempre à Câmara Municipal, à Sercave, aos bombeiros voluntários, Lagares da Beira, ao nível do hospital, que nos têm ajudado, porque não era possível colocar tanta gente em Oliveira se não houvesse uma colaboração de todos eles. De facto, estamos a falar de crianças, alguns deles com 3, 4 anos, há até crianças mais jovens, de algumas creches que estão connosco, e temos que sempre lembrar-nos que este é um evento que temos que concentrar num período reduzido de tempo, senão o cansaço depois traduz-se numa falta de qualidade, em birras, em todas aquelas reações que são próprias da primeira infância. E por isso, toda esta necessidade de concentrar tudo em muito pouco tempo, consegue-se, tem-se conseguido nos outros anos, e isso traz também mais qualidade, porque eles vão todos com muita vivacidade e com muita alegria.